os males de Caderousse. Depois da prisão de Edmund, a vida de Caderousse sofreu uma queda irreversível. Foi obrigado a vender suas propriedades nas proximidades de Marselha, e o dinheiro obtido com a venda não durou muito tempo. Para fugir da mais negra miséria, precisou arranjar um casamento com uma velha mulher, proprietária de um hotel decadente em pleno campo, na estrada que liga Marselha a Aix-en-Provence. Carconte, a velha, estava sempre doente, e o hotel também ia de mal a pior. Era frequentado por ladrões, contrabandistas e assassinos, além, é claro, de mulheres de má reputação, gente que se reúne ali para fugir do alcance da lei ou planejar novos crimes. Numa manhã de domingo, Caderousse tomava sol na porta do hotel quando um cavaleiro montado num magnífico cavalo negro parou à sua frente. Pelos seus trajes, Caderousse supôs que fosse um religioso. "O senhor é Caderousse?" perguntou o recém-chegado com um carregado sotaque italiano. "Sim, meu pai", disse humildemente o malandro. "Sou Gaspar Caderousse ao seu dispor." O homem apeou, entrou no hotel e sentou-se na primeira mesa que encontrou. "Deseja tomar alguma coisa para afugentar o calor?" perguntou Caderousse, pensando já em tomar algum dinheiro do visitante. "Traga-me seu melhor vinho." Caderousse obedeceu imediatamente. "O senhor mora sozinho aqui?" perguntou o religioso depois de beber alguns goles do vinho. "Vivo com a minha mulher. A pobrezinha está sempre doente", disse com uma cara penalizada. "Nós dois fazemos tudo aqui, pois não podemos pagar uma criada." "Então o senhor é casado?" "Sim, casado e pobre. Quando se é honesto, é difícil juntar alguma riqueza." Cedo ou tarde, o homem honesto é recompensado, assim como o criminoso deve esperar sua punição. A voz do religioso era doce e contrita. "Bem, se o senhor é o Caderousse que procuro, deve ter conhecido por volta de 1814 ou 15 um marinheiro chamado Dante." "Claro que o conheci, o bom Edmund", fez a cara mais compungida do mundo. "O senhor o conhece?" "Ele está morto, morreu na prisão", respondeu secamente o visitante. Caderousse ficou muito pálido, uma lágrima rolou por sua face. "Pobre infeliz", fez uma pausa, "mas então o senhor também o conheceu?" "Sou o Abade Bussoni. Fui chamado para dar-lhe a extrema-unção quando estava agonizante. Um inglês muito rico que estava preso com ele deu-lhe algumas pedras preciosas quando foi transferido para outra prisão. A intenção era possibilitar que nosso amigo Dante comprasse sua liberdade. Infelizmente, não houve tempo, pois ele morreu antes que pudesse fazer qualquer coisa. Em seu leito de morte, entregou-me essas joias e pediu-me que as entregasse aos seus amigos, mas somente àqueles que não tivessem esquecido. O abade tirou um estojo do bolso e abriu, mostrando aos olhos ávidos do hoteleiro um diamante que brilhava intensamente. Disse ele: "Entregue estes presentes aos meus três amigos. Um deles se chama Caderousse", prosseguiu. "Os outros dois se chamam Fernand Mondego e Danglars." Caderousse estremeceu de pavor. Talvez aquilo fosse uma armadilha mortal. "Mas isso não é tudo", continuou o abade, como se não tivesse notado o abalo causado no outro. "Ele me falou da mulher que amava, mas esqueci seu nome." "Mercedes", murmurou Caderousse, agora terrivelmente assustado. "Isso mesmo, Mercedes." O abade inclinou-se sobre a mesa e começou a fazer cálculos sobre uma folha de papel que retirara do bolso. "Dante me disse: vá a Marselha e venda essa joia. Depois reparta o dinheiro em 5 partes iguais e entregue-o a cada uma das pessoas que eu amo." "Por que 5, se somos somente 4? Mercedes, Fernand, Danglars e eu", perguntou o hoteleiro um tanto desconfiado. "O quinto seria seu pai, mas fui informado de que o pobre homem morreu." "Pobre senhor Dante, eu o conheci muito bem. Morreu de fome, o infeliz. O malandro não abandonava o ar de amigo piedoso." "Morreu de fome?" O abade levantou-se da cadeira e socou a mesa. "De fome? É impossível. Nem mesmo um cão morre de fome." "Estou dizendo a verdade." "Você age de forma errada", disse uma voz vindo da escada que dava acesso à sala. "Não se contam essas coisas para um desconhecido." Era a mulher Carconte que entrava. Com passos incertos, andou até o outro lado da mesa, arrastou uma cadeira e sentou-se. Teimosamente, Caderousse continuou: É verdade, o velho morreu de fome. Mercedes, a noiva de Edmund, tentou ajudá-lo, mas ele recusou sua ajuda. Recusou também o auxílio de Morrel, o antigo patrão de seu filho. O velho sempre esperou a volta do filho. Enfim, morreu nos braços de Mercedes e do senhor Morrel. Um silêncio quebrado apenas pela respiração ruidosa da mulher pairou sobre os três. Finalmente, Caderousse rompeu. O velho senhor Dantê tinha somente três amigos, Mercedes, o senhor Morrel e eu. Fernand e Danglars eram falsos amigos, por isso penso que não merecem participar dessa divisão. Foram eles que traíram Edmund, causando a sua prisão. É mesmo? O abade fez sinal de que estava muito interessado no que o outro dizia. Danglars queria o posto de capitão do navio Faraó, que era de Edmund, e Fernand queria sua noiva. Faria, você conhecia bem os homens, pensou o abade, e em seguida perguntou. Se sabia de tudo isso, por que o senhor não testemunhou em favor de Edmund quando ele foi para a prisão? Ora, senhor, ele era acusado de cumplicidade com o Napoleão. Se o defendesse, ficaria preso também. Afinal, fui punido por isso. Danglars e Fernand estão ricos e felizes em Paris, enquanto eu estou aqui, vivendo miseravelmente com uma mulher doente. Ricos e felizes? Conte-me mais, meu caro Caderousse.